Viver é coisa boa. Morena, vamos ouvir. Viver é coisa boa. Morena, esse vira, eu trouxe lá de Lisboa. Morena, esse vira, eu trouxe lá de Lisboa. Ouvir, ouvir, ouvira, ouvira, vamos virar. Ouvir, ouvir, ouvira, ouvira, vamos virar. Segura, sai a morena e não deixa o vira parar. Coisa boa. Morena, vamos ouvir. Esse vira é coisa boa. Morena, esse vira, eu trouxe lá de Lisboa. Morena, esse vira, eu trouxe lá de Lisboa. Ouvir, ouvir, ouvira, ouvira, vamos virar. Ouvir, ouvir, ouvira, ouvira, vamos virar. Segura, saia morena e não deixa o vira parar. Vamos virar. Ouvir, ouvir, ouvira, ouvira, vamos virar. Ouvir, ouvir.